Bom, no 09.100, solicita que voe a Buco, dá presente. Ok, plano de Buco. Na pista auxiliar, sem interferir. Vai bater 3 milímetros, a besteira 10. Negativo, senhor, não tem tráfego aqui. É 224. Gol no 888. Gente, reporte a revista 366, gol no 888. 366, reporte. Hora 5 milhas, da 1 no 7, revista aqui no 10. Gente, inicio 360 pela esquerda, possível curto e reporte visual com tráfego nacional da 1 no 0. Já está visual com tráfego nacional da 1 no 0, vai apertar o 360. 096, chame o centro Recife, na frequência no 2685, alterna no 2545. Vou no 2685, alterna no 2545, vou no 096, boa noite. Tan 3305, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste no 014. Tan 3305, para a 050, via da 3305. Bom no 888, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 1895, gol no 888. Sou eu, vendo que lenta visual com a segunda aeronave na final da 10, tá prolongando para se encaixar o vento que eu danço. Gente, bote me interceptando no final da 7, no que eu danço. Vai, é bom dano. Salvador, gol 1888. Gol 1888, ajuste no 04. Continue na aproximação, aguarde, pista livre. Certo, na escuta, gol 1888. 6224, solo 54, direito no 219, solo. Grau na direita 219. Salvador, 249, chama táxi. Chamada para o táxi. 366, bom, nada certo. 3-6-2-4, segurou. Batista na 6-2-4, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, 3-6-2-4. Oi, dá pro onda final da 1-2-7, já passando 90 pelo Delta, com 7 milhas da passagem. Gente, continue a aproximação, aguarde a utilização do posto do Delta. Certo. Voo no 888, pouso autorizado, pistina 0, vento uma centena no 09. Tráfego à esquerda, aproximando para a pista auxiliar, pouso autorizado, retaguarda, não intercede. 7, voo no 888, baixou e travou. 6284. A gente aguarde antes da Juliette, início do táxi do Embraer da Azul. Após o tráfego, irá prosseguir via Juliette, portão 03, final 6224. Vitor Kilo Delta, avistado por autoridade do sistema 7, vento 1, 0 graus, normais. Cliente, Vitor Kilo Delta. Parte 5 após o pouso? 95. 95, obrigado, boa noite. Santa 3305, dá presente, vou encerrar a vista 366, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado o RNAV e reporte estabilizado. No 0 no 4, 2500 pés, aprovo, encerra a vista 366. 0, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, agora a utilização de pouso. Até CA. Solo, boa noite, o gol 1888 está liberando. Boa noite, 1888, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette 1888. Azul 4980 está pronto para o táxi. Temos 97 a bordo, 2 horas e 20 marcheando. Personal, boa noite. 970, pois autorizado, pista 10, vento 1, 00 graus, 10 nacional. Teve pose na 10, gol na 70. 3178, a sua identificação dessa via chegada Mare para o nível 050, ajuste no 0 no 4. Via Mare 050, a 3178. Teria possibilidade 3178 para estar? Autorizado. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Azul 4980, mantenha o ponto de espera. Visual com o gol no final? Visual. Após o pouso no mesmo, alinhar e manter o sistema no zero. Após o pouso de boa, alinhar e manter o sistema no zero. 4980. Juliette pro 08 no 888. 97003, direito no 21 no nosso, Alfa. Sua direita, 1209. Ou 1909. Boa noite, 970, taxi via Alfa, Juliette, portão 04. Faz prioridade a pista no 0, vento 100 graus, 109. 4980, decola a pista. Taxi, instrumento, canal, posição B12. Autorizado, chinês 6313, chama táxi. Autorizado, disparado. Salvador Azul 4959, muito boa noite. Cliente da Inesfama, autorização Ilhéu, se possível coordenar com o Dino Alfa, sair da RNAV. Desculpa, Coral 1 no Alfa, RNAV. Sou, solicitando? 1140. Ave 80, decola 206, controle 208, boa viagem. Controle no 20, decimal 8, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4980. Foca. Azul 4959, pronto, não se esqueça. 4959 para Gels, aprovado 140 via Golf 677, decola da 10, curva à direita, saída Coral 1 no Alfa, aciona 026124, controle 120, decimal 8. 1895-3307. Coral 1 Alfa, decolada no 0, curva direita, responde 0264, controle 208, azul 4959. Correto, parte 3, chame pronto, azul 4959. Estará pronto, azul 4959, linha. O Salvador, será o 9973, pronto, a próxima, tem agora. Boa noite, Cidadão 973, informação Vitor, para Confim, Serra Bravo, Charlie Fox. Aprovado nível 360, via Presulo 10 até Pubave. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubave, após prossiga na Presulo 16 até Mukdi. Mike Uniforme Kilo Delta Índia, Mukdi, após direto conforme rota do plano. Cola da 10, curva direita, saída Dael, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona o transponder 5027, controle 120, decimal 8. Consideral 9973, autorizado com 360, via Aperturo 10 até o base, após Aperturo 16, decola 10, Dael, Leda, Motiva, curva à direita. 5027 é o transponder, 120, decimal 8, apresenta o controle Salvador. Correto, Sideral 9973 no pátio de carga e chame pronto para o pushback funcionamento. Câmara, Sideral, obrigado. Solo 3613 para o TAC, POP 164, jogo com a Granada Bona. Autonomia alternada? Fora do Freão. 13 no 3, aprovado o táxi, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, 1 no 4, bom voo e boa noite. Alô 723, a senhora identificação, chegada bom, se desça para o 050. Boa noite, Xané 6224, com a Vitor, autorização Aracaju. Boa noite, Xané 6224, Aracaju aprovado, 190. É a Golf 677, decolada 10, curva esquerda, saída Conde, aciona transponder 0263, controle 120, decimal 8. Autorizado 190 para Aracaju, da segunda 10, curva esquerda, Golf 677. Saída é Conde 0263, 120.8, Conde 3. Parece 1024, portão 3, time pronto, pushback, acionamento. Estabilizado na final da RNAV da 10, campo 3178. 3178, torre 1895. 1895, boa. Torre Salvador, muito boa noite, campo 3178. No 3 é close no 4, chamei no 20, décima 8, boa viagem. 208, bom trabalho, 3, segunda 3. Valor 8378, avistado, vento uma centena com 10 nós, por autorizar o sistema 0. Tive close no 0, 3178. Do Miri, 910. 2303, contato radar, salve via nível 360, saída da Elba. 360-763, eu não sei. Salo Salvador, boa noite, Azul 001. Faz a formação Vitor, autorização de tráfego para Guarulhos, nível 320. Azul 2500, corrigindo, Azul 5001. Autorizado Guarulhos, nível 320, decolada pista no zero com curva direita na subida da El, Leda, Motivo. Após o Motivo, intercepta perto do 10, sai conforme a rota do plano. Código transponder 5031, controle 120, decimal 8. Autorizado localizado Guarulhos, nível 320, decola da piscina 0, curva direita, saída da Eule da Morte. Né? A primeira aerovia, 3210, é passa para mim, rota. O controle no 20-8 e o transponder é 5031, azul 5001. 5001, correto, informação ativa, Vitor, confere, chama pronto, puxa o estacionamento. Sim, está na posição de número 9, o azul 5001. Leda, 6303. Confirme, 6303. Autorizado, Leda. Leda, grato, 6303. 6303, vou ir pro base. Pro base, 6303. Nove cinco nove da Azul, pronto para funcionamento. Quatro nove cinco nove, livre puxa, chama táxi. Chama lá, táxi, 4959. Para ponto seguro autorizado, nível de voo 160, decola da pista no zero com curva direita na subida coral, aciona 0260 e o controle Salvador 120.8. Correto, 2774, chama pronto, puxa o acionamento. Alô, Salvador, boa noite, 3178, livrou Netflix. 3178, da ação, boa noite, Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette, posição 07, da 3178. Servidor 366. Ok, autorizado a RNAS, 10 para 2500, passo da passagem de 366. Será o 9973, aguarda a puxa. Aguardando o pushback, será o 9973. 4959, tá pronto para ataque com o POB de 63, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Azul 4959, autorizado táxi via parte principal do táxi Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10 no 4. Parte frente Índia, espera da 10, 118,95, azul 4595. Rio 5972, prossiga. Rio 5972, como São Vitor confere, autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, decolando da pista no zero com curva à direita no perfil da El, Leda e Irumi. Após Irumi, intercepta per November 857, conforme a rota do plano de voo. Código transponder 5034, controle 120, decimal 8. Rio 5972, cruzamento correto, chama quando pronto. Federal 9973, autorizado, puxa, chama ataque. Chama ataque, Federal 9973. Arco de treinamento, azul, 0001. Passo 959, azul, próximo a 10, pronto. Boa noite, azul 4959, autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento a centena, 10 metros. Alinha e decolar, azul 4959. Eu tenho 66, eu vou... 723. 723, torre 1895. 2, Salvador, boa noite, gol 723, passa 7, 23, 66. Boa noite, gol no 723, continue a aproximação, aguarde pista livre, evento uma centena com 10 nós. 723. Do 723, então a centena com 10 nós, por autorizado, pista 9. 723. 5001-125 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, agora na Ribeirão Preto. Do 5001, autorizado táxi até através do portão 612. Autorizado táxi através do 612, azul 001. 4-0 sem restrições, 4-9 de França. táxi auxiliar 9973 03-1318 Guarulhos. Federal 9973, autorizado táxi via parte principal e táxi Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 015. Táxi principal, Índia, ponto de espera 1895, Federal 9973, obrigado. Azul 5001, segue a aeronave da Sideral até o ponto de espera. Quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 015. Segue Sideral até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, e o ajuste agora 1015, no 015, azul 5001. Azul 2774, livre puxa, no táxi. Torre Salvador, Federal 9973, está pronto no ponto de espera da 10. Pegou no 723 do Salvador 28, me carrega direito, chegando na 2 anos 19. Direito 219. Federal 9973, boa noite, Federal da linha e decola pista 10, vento 1 centena com 10 nós. A linha e decola 10, Federal 9973. Doutor Salvador, muito boa noite, voo 1723. Voo 1723, boa noite, táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3, até o tabalizador. E Alfa, Kilo para parte 3, atualizador 633. Rio 5972, aguarda os testes. Boa noite, Azul 5001, a gente considera pista no 01. Boa noite, 5001, autorizado a minha área e mantém pista no 0. Área e mantém lá no 0, Azul 001. Controle, boa viagem, geral. Boa. Litoral 9973, contato radar saído da EO, nível 360. 36, posso valida? Obrigado. Mano Leda, 9973, 360. Com 868, autorizado Varna Produ, servidor 366, para interceptar a chegada na área, deixe mantenha 2.200 pés sem restrições, o ajuste 1.015. Pronto, Serra Vitor 366, 2.500, 1.015, com 868. Salvador Azul 2774, para o táxi com linha 0 agora, 3 e 10, alterna a marca de Azul 2774, autorizado táxi, via parte principal, táxi em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 5. Parte principal, Índia, ponto de espera da 10-2-95, chama o 2774. O Salvador, só tem a posição para o mundo 723? A prevista aqui é 3 Romeu, porém fica centralizador às vezes a Efraim Antiga. Afirmativa, aqui não tem nenhum balizador a 3 Romeu, seria onde saiu o azul, né? O azul saiu da 4 Lima. Gente. Salvador 6224, 2 Janeiro, posição 3, puxa 10 de acionamento. 6224, aguardo distante, puxa. Aguardo na 3, puxa. Rio 5972, coordenando com a equipe de solo, a aeronave da Azul passando a retaguarda, está autorizado. 0298. 08, 5001, boa. Salvador, Azul 5001, boa noite, está passando no 1300 pés, na saída da EL. Azul 5001, contato radar, saída da EL, nível 320. Saída da EL para 320, Azul. 001. Salvador, boa noite, Azul 2774, próximo ao ponto de espera da 10, está pronto. Azul 2774, autorizado a linha área de decolar, pista no 0, vento na centena, 10 nós. A linha de decola, 74. Perfeito para o 6224, livre e puxa, acionamento? Afirmo, livre e chama táxi 6224. Chamará para o táxi 6224. Salvador, voo 1134, informação Vitor, na posição 2, autorização Maceió. 1134, boa noite, informação Vitor confere. Maceió autorizado, nível de voo 350, decola da pista no 0 com curva à esquerda, na subida Fuca, transição Aracaju. Fuca, Jamo, Aracaju, após o upper do Luno 7, conforme a rota do plano. Aciona 5051, controle 120, decimal 8. Autorizado, Maceió 350, decola da 10, com a esquerda da Fuca, Jamo, Caju. Após o intercepto da Zulu 17, horário voa conforme. 5051 e o controle 108. Correto, gol 1134, chama pronto para o estacionamento. Reportarão. 5972, autorizado taxi, site principal, taxi wing, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 5. Close 36, chame no 20, decimal 8, boa viagem. 208, prato boa. Controle Salvador, boa noite, Azul 2774, perfil Coral. Azul 2774, contato radar, saída Coral, nível 160, sem inscrições. 160, sem inscrições, perfil 2774. Cruzado, direto Coral. A gente vai voar direto para o 2774. Federal 9973, chama o centro de Recife, em 125, decimal 1. 25, 1, boa. Azul 4959, voa Yukov. Vai voar Yukov, 4959. 114 a bordo, 2 horas, Salvador de alternativa, para o site. 9624, autorizado, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 5. Direita, quando pronto, 1295, 10 no 5, ajuste, nível de táxi 6224, boa noite. Igualmente, bom voo. Obrigado. Salvador, Oceaneiro 6224, Porto Terra, 1-0, pronto. 6224, boa noite, autorizado a minha. Decolar pista no 0, entra na centena com 1-2 nós. Livre alinhamento, decolagem, Oceaneiro 6224. Azul 5001, chama Recife, em 125, decimal 1. 25, decimal 1, azul 5001, boa. Para cópia. 3305, informação Vitor Confere. Autorizado Recife, nível de voo 330. Decola da pista no 0 com curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, após a pêndulo 17, conforme a rota do plano. Aciona 5025 e o controle 120, decimal 8. Está 3305, autorizado para Recife, nível 330. Decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, Upper Zulu 17. Transponder 5025, controle 1208, posição meia dúzia. 3305, cotejamento correto, no 62 estava pronto, puxa o funcionamento. 3305. qual da chanela, pode passar pro controle? Sim, 120298, boa viagem. 208, boa. 5974, boa noite, Guarulhos autorizado, nível de voo 340, decolo da pista no zero com curva direita na subida Dael, Leda, Motiva, após a Pêndulo 1-0 e segue até Taubaté, Tango, Bravo Eco, conforme a rota do plano. Código transponder 5044 e o controle 120.8. 340 para Guarulhos, decolando 1-0, primeira curva direita, Dael, Leda, Motiva. 5044, transponde o controle 208, Rio 5974, Pêndulo 1-0, até Taubaté, depois rota do plano. Correto, Rio 5974, chama pronto para o estacionamento. Mandou o gol no 134, posição 2 para pushback, estacionamento. Autorizado, gol no 134, chama pronto, tá? É, com certeza. Não, 72 autorizado a decolar, pistão 0, aumentou a centena de nós. Salvador, boa noite. Eu faço 107, informação Vitor. Azul 4107, aciona a identificação, autorizado voar na produção Vitor 366, descendo para 2.500 pés sem inscrições, ajuste 615. 366, descendo para 2.500 sem inscrições, ajuste 615, 4107. 1868, chame a torre em 118-95. 1895, boa noite, né? Aí 74, autorizado Raíra. Leva a Raíra, 2774. Na 212, acionando a identificação, reduz a velocidade para 250 nós. Vou em Mari para interceptar a chegada a Mari, descendo até o 050. Nervoso, pista 1-0, boa noite, velho. 972, decolou os 44, semana 20, decimal 8, mau voo. 08, boa. Serviço radar encerrado 59 milhas sudoeste de Salvador. Chama agora o controle Ilhéus em 120 decimal 1. Controle de Salvador, Rio 5972, uma boa noite. 5972, contato radar, saída da EL, nível 360. Rio 5972, pode mandar o Delta dar presente? Autorizado, Leda. Leda, muito obrigado. 3-2-0. Sole, o Oceaner 6224, poderia levar 170 como final? 7 a bordo, 2 horas, alterna Aracaju. 11-0, torre 118-95, ajuste no 05. Direita Índia, Santifera 18-95, 1500, zona 8, 1134. Boa noite, 68, Solos 48, chame na 21, decimal 9, livrar. 10 horas, 1, 8. Boa 1-3-4, boa noite, autorizado alinhar e decolar. Pista no 0, vento na centena, 8, 9. Autorizado ingresso, alinha e decola da 1-0, boa no 1-3-4. Patrão 07, livre final em nave da 10. Ajuste no altímetro no 05. Só para estabilizar a entrada do procedimento. Autorizado a RNAV da 10, meio 15 vai ajuste, reportagem estabilizado 4107. Onde é que mantém o 050? Correto. 5972, chame o centro Recife, a sequência 251, alterna 28, decimal 3. Pode confirmar mais frequência para o Rio 5972? 251, alterna 28, 35. 258. 251-2835, obrigado. No 2, eu direto 366, descido 30 para 250010, o time é 3, Salvador, no 0, no 5. Reto. Controle, 1-3-4, mais escuta. 1-3-4, contato radar decolagem, 5-1-3-5-0, sai da Puca. 3-5-0 na Puca, gol no 1-3-4, pega. 204, agora.